espera, que espera, sem ninguém saber. Uma espera tão dura que te faz chorar, e nesse momento pôs-te a recordar. Amigos distantes que já não podes ver, mas que o teu coração não te deixa esquecer. Teu coração não te deixa esquecer. Não sabes o que vai dar. Espero por ti aqui neste largo caminho. Espero por ti aqui. Espero por ti aqui neste largo caminho.